Quem sou eu pra que o Deus de todo céu, o Deus de todo mar, pudesse me amar? Quem sou eu pra que a estrela da manhã viesse iluminar essa vida singular? Não importa quem eu sou, mas o que tu és pra mim. Não importa onde estou, quando tenho a ti, Senhor. Não sou nada sem tua graça, que perdura eternamente. Aqueles que te amam, e mesmo se eu cair, eu sei que estou seguro. Se envolto mesmo assim, quem sou eu para merecer teu toque, o toque de amor em meio à multidão? Não importa quem eu sou, mas o que tu és pra mim. Não importa onde estou, quando tenho a ti, Senhor. Não sou nada sem tua graça, que perdura eternamente. Aqueles que te amam, e mesmo se eu cair, eu sei que estou seguro. Se envolto em teus braços, tu sabes quem eu sou. Mas o que tu és pra mim, amém. Não importa onde estou, quando tenho a ti, Senhor. Eleve meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem de Deus, Senhor dos senhores, o Rei dos reis.